4, pela via de 4 horas ao Cernão, Galeão. Colocar 6155, tanque se autorizado à direita, no ponto 0 da 10, 1895, torre, por viagem. Direita, ponto 0195, obrigado, mano. O voo 645 autorizado, ingresso no pátio, portal 2. Portal 2, né, pastor? Good evening, Condor 077. Are you ready for receive copy? Yeah, go ahead. Okay, clear to destination Frankfurt, flight level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, VOR, after via flight plan. Departure from runway 10, left turn, Puka, departure, and Zipa, transition, departure frequency 119, decimal 35, and the escort hold 5050, Condor 077. Condor 077, radio back is correct. Report for push and start. And 10. How are you for push and start? Condor 077. Condor 13567, segue o treinamento da noite. Autorizado, 13567, chame e taque. Reporta na final da 1-7. Montana 0. Montana 0, 6-1. Autorizado o nível 230 para Aracaju, O transponder é o 5101 e a saída é pouca transição Caju. Ok, então nível 230, pouca Caju. E aciona agora 5101. Correto, chama no pátio 3, qual puxa acionamento? 2712. Chamaremos. O azul 2591, no cópia. Livre pouso 10, vento 130 graus 079. Livre pouso para o GF 34. 3567, decola 247, chama controle 1-99-35, bom voo. 935 até outro dia, 3567. Decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e após direto Irume, a intercepção é o 9857, controle 19.35, transponder 5057. Autorizado 6-0 para o Galeão, decolagem 1-0, curva à direita, da El, Leda, direto Irume, após a 9857, ponto. Outro. 9935, agora a gente só está para iniciar o push, um ATR aí da companhia que vai cruzar o pátio. Tem uma exceção, né? Você sabe o qual. Estou aguardando as últimas coisas. Eu confiei na última aeronave, como a do voo solo. Na 3897, autorizado Guarulhos, 340 nível, via UP Zulu 10 até Piraí, depois direto Umbade, UP Zulu 44, Pagog, pista 10, decola, curva direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 1935, transponder 5102. É a primeira aerovia, é o Tesulu 10. E após Piraí, Papa Alfa, Índia, a senhora prossegue direto para Umbade, Uniforme, Mike, Bravo, Alfa Delta. Ah, o cortejamento correto, só chamar para o puxa essa nave. Mas o nosso 5100 está pronto, tá? 4 horas e 20 de autonomia, vai sair na Galeão, PAB2. PAB2? 1PAB02. Destaque sem frente, 43 principal Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. 43 Índia, ponto de espera, chama a torre, 2950. Pode assistir com a gente. A sua mensagem está vindo com forte chiado, ela está vindo intercortada. Peço que o senhor prossiga final da 1-7, eu guardo a autorização de pouso. Reporta na Libranga 1-0, para baixo 1-7, melhorou? O chiado melhorou, mas ela continua baixa, mas a gente está conseguindo compreender, tá bom assim? Boa noite, 9500, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, já túnel 20 graus, 62 graus. Decola 10, ao fundo 10. Serra autorizado, pouso, sairado, cabeceira, 1-7, vento no 20 graus com 7 nós. Autorizado, 7 no pouso, parado na 1-7, o hotel de Serra. Do Papa Romeu, Romeu Novembro de Fox, chamou para cópia? Que aguarde um minuto, cópia, Romeu Novembro de Fox. Obrigado. Alto, né? Alto, tem 5, chama Alto. Encerrando o solo aos 5:30, se será a frequência livre, até a próxima. Decola da 17, curva à direita, saída da El, transição Motiva, após Motiva direto Dadina e após segue conforme o plano apresentado. Controle 1935, torre 1895, transponder 5105. Torre é 1895. Tô sem corda. Chame a torre pra acionar e taxiar. Vou viajar. Frequência 1895. Quando eu não lembro, Fox. Mas como Salvador, vamos continuar. Bruno 64. Boa noite. Aguarde um minutinho, cópia Vitória. A saída é da Elbe Deve. Pra Vitória? Ok, a gente vai atualizar, mas Salvador opera visual com vento de 120 graus com meia dúzia nós. O ajuste é padrão 1013, temperatura 28 e a hora certa 20:58. Pistão no zero em uso. Obrigado. Ok. Salvador 1291, confirmando foi o azul 2591, passou os dados? Afirmativo, azul 2591. Ok, tá livre o táxi em frente, via pátio 3, segue o Embraer da companhia, pátio 1, ponto espera da 10, 1895 a torre. Pátio 1, pátio 3, pátio 3, vamos virar o Embraer da companhia, 10895, 2591. Alô, esse, alô, Salvador, azul, S7, alô, espaço 3, o estacionamento. Autorizado, 2712, chame táxi. Puxa, 2712, está autorizado, puxa, estacionamento, chame táxi. 077, clear, puxa, start, report taxi. Ingresso na 17. 1-4-2-0-6, táxi à direita no ponto de espera da 1-0, 1895 a torre. 1-0-7-7, clear for push and start, report taxi. Clear for push and start, Sergeant Roger, protect you from the Lu 2712, autorizado, puxa acionamento, Chantax. Está na escuta? Eu estou com dois na escuta. Está autorizado o push chantagem, ok? Eu vou policiar. Alinhado, mantendo no 7 no meu logo do Fox. Chamou por gentileza? Azul, 4206. 4206, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 30 graus com 7 nós. Alinhar e decola da Azul, 2591, 2591, muito boa noite, Matheus Beto de Pereira Verde. Matheus Beto de Maviona. Fala, Recife. Fala, Palma Zero Azul, 2712, para o SAP. 71 a bordo, autonomia de 1 hora e 30, alterna, Salvador. Copiado, Azul 2712, SAP, se aprovar via parte 3, parte principal Índia, até o ponto de espera, pistola 0, ajuste padrão, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, Azul 2712. Via Pátios, Índia, na ponta de espera da 1-0, 18-95, Azul 2-7-1-10. Meu nome é Fox, tem nível de coragem na 1-7, vento no 3-0 graus com 7-9. Azul 2-7-1-2, correção, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. O senhor será preterido pelo Condor, que vai fazer uma subida similar ao do senhor, mas vai a altitude mais alta. Você vai manter o momento do palco principal, 2712. Avião na linha, mantém no zero. I'm sorry, sir, your transmission is really with a lot of noise. And I understand you are ready for taxi, is that correct? Now ready for taxi, Condor 077. Condor 077, clear taxi via main apron in India to holding point from the 010, Kyonichon 013. That's holding point. When you're ready, contact tower frequency 118.95, Kyonichon 013, Condor 077. Taxi for holding time on the 10. And power frequency then ready 118.95. Roger, sir. You're cleared until holding point on the 10. Cleared to holding point on the 10. Condor 077. Azul 2712, dará passagem ao Boeing 767 da Condor. Assim que ele passar, o centro livre seguir o mesmo até o Conselho da Pistola Zero via Índia. Quando, lá quando pronto, torre 1895, Azul 2712. Ok, segue o Condor até o Conselho, quando pronto, torre 1895. Linha 10, vento de 1-3-0 graus com 7-9. Entra com a colagem aberta, 2-5-9-1. please confirm, are you ready for taxi, sir? We're starting taxi now, we're just starting taxi. Decolou 06, controle 119, aproximado 35. 0935, boa semana. Eu também, até a próxima. Obrigado. 18900 no portão 5, aguarde aproximadamente 2 minutos para o suspeito. Texas, via India, sir. Not Julia. India to holding point for runway 0. India and Alpha. India, Alpha for holding point for runway 0. Thank you. Boas noites, prossiga. Seu nome é Antônio Itaíra, chame quando pro táxi, Vitor. Line up and take off on the 10, contact 077. Commodore, Mega 2017. Treinamento da posição, livre. Aguarde para o pushback 620. Aguardando. Romano, eu te ajudo, 2792, uma ponta de espera pronta. 2792, muito boa noite, mantenha a ponta de espera em aguarde. Tá bem, 2792. Boa noite, continue a aproximação, guarda no pista livre, informa Andréa da Azul, alinhando para decolagem. Gente, uma milha e meia do inferno, Cinema 1, para a empresa, guarda no pista livre. Conduzir 777 Airborne at 1-1, contact approach 1935. 1935, conduzir 777, bye. Sem livre decolagem da 10, o vento é de 1 a 3 0 graus com a meia dúzia lá. É iniciando as ondas 7 a 10. Copiado, 13297, taxa aprovada via Pátio e Índia. Até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 3, confirme a alternativa de autonomia. Copiado, não faço espera da pista no 0. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, 3897, tem bom voo. O vento é de 1 a 3, 0 graus, com 5 mais altímetro padrão, livre pouso na 10. Autorizado pouso, pista 1 no 0, 1013, nós usamos o Cinema 1-47. Azul, decolou 1-3-4-1-7-19-35, Azul. 1-3-100, obrigado, até mais tarde. Cheque aí. Sala 104, livro direito 1219. Alegar a peça direita 219, cenário 1-3. Pushing 1-4-3. Boa noite, autorizado taxi via Alfa e Juliette para o portão 6 dúzia. Alfa Juliette 6 dúzia, Canaia 6143. Solo Salvador, voo 645, está na posição 42, está na posição. Posição 2 aprovado, puxa para estacionamento para 645, chame pronto do Neto. Prossegue até a Papá, repete para o cruzamento da 17. Azul 2715, estabilizado no X-ray. 2715, põe contato visual, cheque trem. Altímetro 1013, livre pouso na 10, dentro no 30 graus com 6219. Vamos baixar o trem, azul 2715, aí portarei travado. Autorizado, taxa via pista da cabeceira 35, na Lima, chama o solo e no Golfo Nenor para prosseguir. 7-5, está contra o embaixado, 130 com 62, é livre pouso na 10 azul. Tá autorizado o pouso azul 2715. Lima, contornando o 601 Janeiro. Correio 6201, aguarde aproximadamente um minuto para o pushback. Em questão no zero. Patrícia, o Victor está aprovado até o ponto de espera da pista no zero via parte principal em Índia. Ajuste no zero no 3. No ponto de espera, quando pronto, chame a torre 118 decimal 95, por favor, vá, título Vitor. Puxa, 6201, em coordenação com a pessoa, eu ia passar a cauda do Embraer 135 em direção com a espera pista no zero, assim que mesmo livrar a parte principal, já tem livre pushback no portão 4, chame pronto para o táxi 6201. Então, 27 na 5 autorizando, Alfa Kilo, pátio 3, atenta o sinalizador naquele pátio, 27 na 5. Decolar os 2-3, controle 119, 2-135. 19-35, boa noite, 645. Boa, até a próxima. Até. Patrico Vitor, livre decolagem da 1-0, vento no 4, 0 graus com 7 nós. Sky Triple Victor, decolou agora aos 2:30, controle 119.5, 18, até a próxima.